para ser amor tem que ter uma briga. A gente tem raiva na hora e depois não liga. Diz tanta coisa banal que é somente tolice. Depois diz até que o que disse não disse, quando se arrepende de tanto brigar. Assim aconteceu comigo quando muito amei. Não suportei essas brigas e me separei. Hoje, nos braços de outro, eu a vejo passar e o meu coração continua a pisar. E então, bem baixinho, começo a chorar, chorar. Ai, se eu pudesse voltar aos seus braços um dia, só eu sei porquê. Tudo concordaria, embora você só vivesse a brigar. Passar nos braços de outro sem me olhar, e o meu coração continua a pisar. E então, bem baixinho, começo a chorar. Ai, se eu pudesse voltar aos seus braços um dia, só eu sei porquê. Tudo concordaria, embora você só vivesse a brigar.